Caros alunos, dando início ao curso de Logística na página 3, o nosso assunto inicial será sobre a história da logística. A logística se tornou uma etapa tão importante dentro da economia nacional que muitos deixam de se aprofundar na história da logística e nos marcos do setor, mas deveriam se aprofundar um pouco mais na história, pois ela reflete muitas ações da atualidade. Na página 3 estudaremos sobre a logística e a Segunda Grande Guerra. As indústrias se voltavam para um mercado consumidor repleto de demandas, porém, como métodos de padronização inflexíveis. Tudo o que se conhecia por desenvolvimento tecnológico estava concentrado nas linhas de produção e o atendimento ao consumidor final ficava em segundo plano, pois o transporte visava a movimentação de grandes quantidades e as transportadoras que praticavam preços reduzidos eram as mais requisitadas unicamente por isso. Entretanto, a qualidade do transporte e das entregas eram baixas, pois o mercado não buscava essas questões. Unicamente, se olhava como poderia realizar o transporte do ponto A até o B no menor tempo possível. Ampliação de mercado e nossas possibilidades. Depois desse momento de retomada, tivemos a fase em que os produtos ganhavam novas cores, novos tamanhos e também surgiram outras linhas de consumo. Novas ideias surgiram para que a reposição e o transporte ganhassem outras possibilidades, pois se via um crescimento alto e uma superlotação nas operações que ainda atuavam com processos manuais. Os custos com transporte e distribuição também aumentavam consideravelmente. A fase acompanhava a crise de petróleo de 1970, e isso impactava de forma intensa o preço de toda a cadeia logística. O refinamento dentro da história da logística. Era a fase em que os dados eletrônicos superavam as informações estritamente manuais. Nascia o sistema de código de barras e o controle dos estoques. No Brasil, éramos apresentados à globalização e, após o ano de 1980, os processos ficavam mais velozes, repletos de informações e a comunicação era primordial. Embora a internet ainda engatinhasse, as mudanças davam passos importantes para uma revolução. Gerenciamento e o surgimento de compras pela internet. O Supply Chain Management, ou o gerenciamento da cadeia de suprimentos, passa a ser visto pelas empresas de forma estratégica para se ganhar competitividade no mercado. Antes, a logística se resumia às operações físicas para o armazenamento de materiais. Já não refletia sua importância como uma grande geradora de oportunidades. As parcerias compartilham informações na cadeia de suprimentos e se firmam como líderes do mercado. A logística evoluiu todos os dias e mostra o que ainda se pode fazer para a melhoria dos processos numa amplitude pouco explorada entre a escassez e a reutilização, entre o consumo e os recursos disponíveis, entre o lucro e a preservação entre nós e o nosso futuro. Agora, na página 6, veremos sobre a logística no Brasil. A logística apareceu no Brasil nos anos 70. As indústrias e os comércios brasileiros vinham atuando em um país de dimensões continentais. Logo, perceberam a necessidade de abandonar o empirismo para abastecer estes mercados, ainda mais quando se tem uma malha de transportes incipiente. Já durante a década de 90, a logística passou por grandes mudanças. A estabilidade econômica trazida pelo real e as privatizações na área de infraestrutura, principalmente na área de telecomunicação, foram um dos fatores que mais impulsionaram essas mudanças. Entre 1994 e 1997, houve um aumento de 50% no comércio exterior brasileiro. E esse rápido crescimento trouxe a necessidade de uma logística internacional, a qual o país não estava preparado. No Brasil, 61% da carga transportada em toneladas, quilômetro, é por transporte rodoviário, que só não é mais caro que o transporte aéreo. Na Austrália, Estados Unidos e China, os números são 30%, 28% e 19%, respectivamente. Na página 7 estudaremos sobre a logística do mundo. Durante um painel de debates sobre a logística, ponte para a prosperidade global, promovido pelo Fórum Global, realizado em Istambul, o moderador George Day referiu-se à logística como tecido conectivo que faz a economia global funcionar. A logística pode ser uma fonte incomensurável de vantagem competitiva, além de ajudar a expandir e a lançar novos modelos de negócios. 8 tendências mundiais na área da logística. Primeira tendência: é a explosão do comércio global e da produção global devido à derrocada da velha ordem política, principalmente do comunismo. Além disso, a barreira de costumes não existe mais, sobretudo na Europa, e há um volume maior de comércio entre as regiões oriental e ocidental do continente. Segunda tendência: transição para uma sociedade pós-industrial. A população dos países ocidentais estagnou, a média de idade está aumentando, gasta-se mais dinheiro com comunicação e saúde e menos com produtos produzidos em massa. Existe, portanto, uma tendência para produtos nichos mais transitórios e individuais, combinada com serviços. Isto significa que uma variedade maior de bens precisa ser transportada de formas mais especializadas diretamente para o usuário consumidor. Terceira tendência: vivemos hoje em um mundo on demand, em que o consumidor diz o que quer, quando quer e como quer. Caminhamos para um ambiente de concorrência centrado no tempo. A velocidade quase que supera em importância o preço. Vemos isso na microeletrônica, com seus chips e consoles de jogos. Nos segmentos de PCs e de telefones, o termo utilizado é agilidade, ou a capacidade de chegar primeiro ao mercado. Quarta tendência: diz respeito à crescente sensibilidade em relação ao meio ambiente, as ferrovias estão sendo mais utilizadas para o transporte de bens, porque o consumo de energia é menor. Existe também uma preocupação maior com aeronaves barulhentas. O cuidado com o meio ambiente está modelando a indústria. Quinta tendência: consiste na redescoberta da organização dos processos estruturais, baseados na maior eficiência e na melhor organização. Sexta tendência: consiste na desregulamentação e na privatização dos serviços públicos, nas comunicações e nos transportes. Sétima tendência: enfatiza a geração de valor para o acionista. A logística procura agora exaltar as competências básicas. O transporte agora passa por uma etapa de forte terceirização, o que ajuda fornecedores terceirizados. Oitava tendência: diz respeito às tecnologias de comunicações mais recentes. Com a internet, sabemos perfeitamente onde está nosso transporte e podemos contactar seu call center caso o produto fique retido em algum lugar. Na página 13, a partir de agora, estudaremos sobre as curiosidades e fatos da logística mundial. A capacidade das operadoras atuais de movimentar e armazenar carga é inacreditável, principalmente se comparada às possibilidades diminutas de poucas décadas atrás. O container de 20 pés, TEU, foi criado apenas em 1956 e revolucionou a forma de carregamento de cargas. Hoje em dia, ele é a base para o transporte de cargas em diferentes modais. O MSC Oscar, maior navio cargueiro do mundo, leva até 197 mil toneladas de carga. Em 2013, mais de 9 bilhões de toneladas de cargas foram carregadas pelo mar. Para comparação, foram 42 milhões de toneladas levadas por aviões. O MSC Oscar transporta uma quantidade altíssima de carga com uma equipe relativamente curta. A logística é incrível e surpreende a cada avanço. Na página 14, veremos agora sobre a logística nas empresas. Há tempos, as empresas buscam agilidades em seus processos, pois como vivemos em uma época de globalização e com isso o mercado se torna cada vez mais competitivo, é extremamente importante que as empresas estejam atentas para atender às expectativas dos seus clientes e com isso conquistar seu espaço no mercado, através de produtos e serviços de qualidade, cumprindo seus prazos e aumentando suas margens de lucro. É necessário realizar um bom trabalho em operações logísticas para que os custos sejam reduzidos e para que traga vantagens e benefícios para as empresas. Por isso, consideramos que os estoques dos insumos e dos produtos acabados, a infraestrutura de transporte, e a capacidade de gestão logística são cruciais para o desempenho das organizações e o sucesso das operações logísticas. Não importa se a empresa é de pequeno, médio ou grande porte. Todas, para sobreviverem, precisam ter um ótimo planejamento logístico para evitar o fracasso em tempos onde as concorrências são fortes. Caros alunos, estudaremos agora sobre as atividades primárias da logística, a partir da página 16. A logística é uma área da administração que se responsabiliza por otimizar os fluxos de informações e materiais desde o ponto de origem, aquisição, até o seu destino final, que é o seu consumidor. O objetivo da logística é proporcionar níveis de serviços adequados às necessidades dos clientes fornecedores a um custo competitivo. As atividades primárias da logística são: transporte. A parte do transporte é responsável pela movimentação de matérias-primas e produtos. O transporte agrega valor de lugar ao produto, já que o posiciona adequadamente para atender a demanda. Manutenção de estoque. A manutenção de estoque, portanto, agrega valor de tempo ao produto e permite sua disponibilidade na hora em que o cliente deseja. Manter uma gestão eficiente dos níveis de estoque, incorporada à velocidade dos sistemas de transporte escolhido, é determinante para o sucesso da empresa. Processamento de pedidos. Essa é a ação que dá início à movimentação dos produtos após a solicitação do cliente. Essa não é uma atividade de custo elevado como os anteriores, mas está diretamente relacionada ao nível de serviço ofertado aos clientes, o que é de extrema importância para o processo logístico. Agora, na página 18, abordaremos sobre o profissional de logística. A logística, que era considerada como uma área completamente operacional, responsável por grande parte dos custos de uma empresa, passou por diversas transformações e hoje integra uma parte fundamental do planejamento da empresa. Os conhecimentos e habilidades que contribuem para a formação de um bom profissional de logística são: raciocínio lógico, ter familiaridade com números, planilhas, pesquisas e dados estatísticos ajuda bastante nessa área. O raciocínio lógico pode ajudar na tomada de decisões estratégicas e sob pressão. Relacionamento. O trabalho em equipe e habilidade nas relações interpessoais nas diferentes áreas da empresa faz toda a diferença para lidar com necessidades, deveres e resolução de conflitos. Visão estratégica. Saber avaliar os pontos positivos e negativos do negócio e também dos concorrentes é essencial para elaborar estratégias que façam a diferença. Visão global. Enxergar o todo é prever e corrigir possíveis falhas e explorar as reais possibilidades do negócio. O profissional deve buscar conhecer bem as etapas e setores da empresa. Fluência em inglês. Muitos textos e termos da área são em inglês e, muitas vezes, a própria comunicação entre clientes e fornecedores poderá ser nesse idioma. Na página 19, será abordado sobre as características para progredir na carreira. Pouco adianta uma empresa ter um departamento comercial bem estruturado se a sua logística for mal planejada e apresentar falhas. A equipe de vendas até conseguirá captar clientes, mas a logística defeituosa afetará sua experiência e fará com que desistam de fazer novos negócios. É por isso que o papel do novo profissional de logística mostra-se cada vez mais importante, pois sem ele, a empresa não consegue obter melhores resultados. Mas para de fato gerar resultados para uma empresa, o profissional de logística não pode mais trabalhar da mesma forma que há 5, 10 ou 20 anos atrás. O surgimento de novas tecnologias e o aumento da competitividade entre as empresas mudaram significativamente o perfil desse profissional. As principais características que o novo profissional de logística precisa ter para progredir em sua carreira são: ser flexível e estar preparado para sair da zona de conforto. Saber se comunicar com outros profissionais. Ter um olhar estratégico. Ser proativo. Se relacionar adequadamente com outras áreas. Ter afinidade com as novas tecnologias. Agora, na página 22, estudaremos sobre a visão estratégica da logística. A visão de uma cadeia de suprimentos e sua movimentação deve ser absorvida por uma organização como um processo integrado, de forma que a organização obtenha vantagem competitiva no fornecimento de produtos ou serviços a seus clientes e também estendida a seus fornecedores. Devido ao advento da globalização, algo irreversível sob o prisma econômico e administrativo, a concorrência atualmente é mais ácida e acirrada. Aliando a quantidade de informações disponibilizadas, os consumidores, sejam esses industriais, comerciais ou de serviços e consumidores finais, desejam e exigem mais no ato de comprar. Qualidade e preço são sempre questionados e de forma repetitiva e ascendente. A fidelidade, antes vista como fator de competitividade, pouco ou nada representa no ato de fechamento da compra por parte dos consumidores. Para que ocorra um alinhamento estratégico das demandas logísticas com a visão organizacional, algumas forças externas devem ser levadas em conta quando da elaboração dos planos estratégicos e de metas a serem alcançadas. A globalização, o mercado e a demanda do consumidor, a competição, informações e comunicação, cultura local, regras governamentais e o meio ambiente. Organizações competitivas prestam muita atenção ao relacionamento. Deve ser composta por planejamento, compras, produção e distribuição que mantém com seus fornecedores, de forma a conseguir prestar atendimento satisfatório aos seus clientes. A flexibilidade e agilidade são imprescindíveis para o sucesso na competição pelo mercado consumidor. A atual preocupação com o meio ambiente em virtude de desastres ambientais, alterações climáticas e conscientização por parte dos consumidores remete à logística. Importante papel na busca de soluções de menor impacto ambiental, seja na busca de melhores embalagens e ciclo de entregas de menor impacto ambiental, com soluções as mais diversas e também a facilitação para a logística reversa na reciclagem de embalagens e produtos. A evolução tecnológica também deve ser verificada constantemente. A rapidez das mudanças deve ser vista como algo interessante e que pode auxiliar aos gestores, embora nem toda a tecnologia deve ser incorporada. A preocupação com a seleção da tecnologia precisa ser consciente e requer especial atenção. Nem tudo o que é novo deve ser absorvido. Para a formulação das estratégias para TI, certos fatores são imprescindíveis de verificação. A determinação de objetos e valores, a velocidade e integração dos processos organizacionais, o uso da tecnologia como meio para se atingir metas estipuladas no planejamento organizacional, o desenvolvimento de novas competências organizacionais, o foco no controle, operacionalização e execução do planejamento, a ocorrência do clima favorável na promoção das mudanças, a facilitação dos canais de comunicação interna e o provimento de tráfego livre de informações, o constante cuidado na divulgação e utilização de informações verídicas e corretas, a obtenção dos recursos necessários durante e após a implantação. Continuando os estudos agora na página 25, veremos sobre as formas de reduzir os custos e melhorar a eficiência na logística. Empresas gastaram 15,5 bilhões extras com logística entre 2015 e 2017. E um dos grandes vilões responsável por esses gastos a mais é a forte participação do modal rodoviário, 80% no escoamento da produção. Ainda somado a isso, estão as restrições de rodagem e distribuição de carga em áreas urbanas, custo com seguros, rastreamento, gerenciamento de riscos, segurança e outras burocracias comuns ao setor. Veremos agora as 21 ações fundamentais para que qualquer gestor aplique e consiga mudar o cenário do negócio, maximizando produtividade, padronizando processos e reduzindo os custos. 1. Tem uma torre de controle. 2. Invista em gente. 3. Revise os contratos. 4. Negocie com seu cliente. 5. Componha os custos corretamente. 6. Rastreamento e roteirização. 7. Meça a ociosidade dos veículos. 8. Encontre parceiros. 9. Revise a frequência de pagamento. 10. Revise os custos com gerenciamento de riscos. 11. Revise a logística tributária ou fiscal. 12. Revise os custos com pedágio. 13. KPIs. Meça a operação. 14. Lead time. Controle os tempos de sua operação. 15. Avalie a rentabilidade dos produtos ou operações. 16. Nunca rode vazio batendo lata. 17. Reveja os processos operacionais e métodos de trabalho. 18. Tenha maior foco no cliente. 19. Faça gestão da carteira de pedidos. 20. Escolha o modelo de frota ideal. 21. Se programe para as sazonalidades. Na página 36, veremos sobre os modais de transporte de carga no Brasil. Com o crescimento mundial do setor industrial e varejista, e nos últimos anos, por conta do e-commerce, foi necessário repensar os modais de transporte de carga, inclusive para reduzir custos com logística e distribuir produtos e insumos de modo mais ágil, eficiente, seguro e que trouxesse confiabilidade aos clientes e valorização das empresas e marcas. Para auxiliar a empresa na escolha do modal mais adequado para distribuir o insumo ou produto que ela oferece ao mercado, abordaremos os 5 principais modais de transporte utilizados no mercado brasileiro. Sejam ferroviários, rodoviários, aéreos, aquaviários ou dutoviários. Os custos logísticos em transporte representam a maior parcela das despesas em geral de uma organização. Estima-se que cerca de 60% desses custos sejam da área de transporte, o que pode, portanto, significar até 3 vezes o lucro de uma empresa, como visto no setor de distribuição de combustíveis. Modal rodoviário. O transporte rodoviário é o mais conhecido e utilizado em toda a extensão do território nacional. Ele é aconselhável para o transporte a curta distância de produtos acabados ou semi-acabados, produtos com alto valor agregado, com eletro e também perecíveis com grãos, laticínios e carnes. As principais vantagens do modal de transporte rodoviário são acessibilidade, pois conseguem chegar em quase todos os lugares do território brasileiro. Facilidade para contratar ou organizar o transporte. Flexibilidade em organizar a rota. Pouca burocracia quanto à documentação necessária para o transporte. Maior investimento do governo na infraestrutura das rodovias se comparada aos outros modais. As principais desvantagens do modal de transporte rodoviário são alto custo de carregamento, por causa do impacto direto que pedágios e alto valor do combustível geram. Baixa capacidade de carga, menor distância alcançada com relação ao tempo utilizado para o transporte, maiores chances de a carga ser extraviada, por causa de roubos e acidentes. Modal ferroviário. O transporte por meio de ferrovias é uma opção de modal de transporte bastante adequada para cargas de grandes volumes. Percorrendo longas distâncias e com destino fixo, esse modal não tem a mesma flexibilidade de rota que o rodoviário desfruta. As principais vantagens do modal de transporte ferroviário são baixo custo, porque tem baixa incidência de taxas e utiliza combustíveis mais baratos. Grande capacidade de carga, menor risco de acidentes e maior segurança no transporte da carga. As principais desvantagens do modal de transporte ferroviário são rotas fixas inflexíveis. Pode depender de outros modais de transporte para fazer com que as cargas cheguem efetivamente aos seus destinos finais. Falta de investimento governamental em ferrovias. Necessita de maiores transbordos. Modal aéreo. A principal característica do modal de transporte aéreo é a agilidade e a facilidade em percorrer longas distâncias no território nacional e internacional. Apesar de ter limitações no volume de carga, tamanho, peso e quantidade a ser transportada, é ideal para produtos eletrônicos, produtos frágeis ou com curto prazo de validade ou de consumo. As principais vantagens do modal de transporte aéreo são percorrer longas distâncias, independentemente dos acidentes geográficos que a rota possa ter. Trânsito livre e executivo. Aeroportos próximos ou em centros urbanos. Modal com menor tempo de entrega da carga. Menor custo com embalagens, pois a carga é menos manuseada durante seu trânsito. As principais desvantagens do modal de transporte aéreo são: limitação na quantidade de carga transportada, custo mais elevado do que os demais modais de transporte citados, necessita de terminais de acesso, pode depender de outro modal. Modal aquaviário, capaz de transportar em bastante quantidade como o modal ferroviário. O modal de transporte aquaviário é indicado para produtos com baixo valor agregado. Inclusive, é capaz de transportar produtos de diversas espécies e em todos os estados, líquido, sólido e gasoso. As principais vantagens do modal de transporte aquaviário são: capacidade de transportar grandes quantidades, percorrer longas distâncias, baixo risco de avarias nas mercadorias, baixo custo de carregamento. As principais desvantagens do modal de transporte aquaviário são: tempo de trânsito longo, burocracia na documentação de desembaraço da mercadoria, necessita de terminais especializados para embarque e desembarque, alto custo no seguro de cargas, baixo investimento do governo em portos e fiscalização para liberação das mercadorias. Modal dutoviário. O modal de transporte dutoviário é possibilitado por meio da implantação de dutos e tubos subterrâneos, submarinos e aparentes. Esse transporte é possível basicamente pelo controle de pressão inserida nesses dutos. Apesar de ter um alto custo de implantação e um percurso inflexível, tem um baixo custo operacional. Esse tipo de modal é recomendado para fluidos líquidos, gases e sólidos granulares. As principais vantagens do modal dutoviário são: percorrer longas distâncias com baixos custos operacionais, transportar grande volume de carga de forma constante, alta segurança e confiabilidade do transporte. As principais desvantagens do modal dutoviário são: alto custo de investimento inicial e fixo, possibilidade de acidentes ambientais em grande escala, necessidade de licença para atuação, trajeto fixo com baixa flexibilidade dos pontos de bombeamento. Os tipos de produtos transportados no modal dutoviário são: petróleo e seus derivados, oleodutos ou gaseodutos, não derivados de petróleo, polidutos ou alcoodutos, gás natural, gasoduto, minério, cimento e cereais, minerodutos ou polidutos, carvão e resíduos sólidos, minerodutos, águas servidas, esgoto, dutos de esgoto, água potável. Caros alunos, a partir de agora estudaremos sobre logística e a distribuição dos produtos e poderá acompanhar a partir da página 45. Os produtos são, em sua maioria, facilmente copiáveis e os serviços tendem a ser muito parecidos. A realidade da globalização provocou profundas mudanças nas empresas. Qualidade e competitividade deixaram de ser apenas um diferencial entre as companhias para se tornarem fator de sobrevivência no mercado global. A logística é a atividade da administração responsável pelo planejamento, organização e controle de todo o fluxo de mercadorias e informação, desde a fonte fornecedora até o consumidor. Logística é muito mais do que visão de depósito, palete, caminhão, etc. Ela se preocupa com a qualidade, custos, prazos e ciclos dos serviços prestados no atendimento a clientes. Podemos dizer que a logística em uma empresa constitui de três partes. Primeiro, suprimento, gerência a matéria-prima e os componentes. Abrange o pedido ao fornecedor, transporte, armazenagem e expedição da matéria-prima à produção. Segundo, produção, que administra o estoque semi-acabado no processo de fabricação, onde engloba o fluxo de materiais dentro da fábrica. Os armazéns intermediários, o abastecimento dos postos de trabalho e a expedição do produto acabado. Terceiro, a distribuição, que administra a demanda do cliente e os canais de distribuição, abrange estoques de produtos acabados, a armazenagem, o transporte e a entrega ao cliente. O gerenciamento do processo logístico como uma atividade estratégica contribui para que o cliente receba o produto certo, na quantidade desejada, com a variedade e a qualidade estabelecidas e no tempo contratado. Agora, na página 48, estudaremos sobre os intermediários e suas funções. Existem muitos tipos de intermediários, tanto como atacadistas, agentes, varejistas, a internet, distribuidores internacionais, marketing direto, do produtor ao usuário, sem um intermediário, entre muitos outros. As formas principais de distribuição: canais intermediários, atacadistas, canais intermediários, agentes, canais intermediários, varejistas, canais intermediários, internet. Na página 50 estudaremos sobre os diferentes tipos de distribuição de produtos. Canais de distribuição podem ser considerados o conjunto de empresas e indivíduos interligados que garantem que uma mercadoria chegará ao consumidor final. Esse conceito também pode ser chamado de canal de marketing ou de canal comercial. As organizações que formam um canal de distribuição são interdependentes. Essa definição indica que elas precisam uma das outras para tornarem o produto ou serviço disponível para o uso ou consumo. Os tipos de canais de distribuição são direto, indireto, híbrido. Níveis de canal de distribuição. Canal de nível zero é quando o fabricante se relaciona diretamente com o seu consumidor final. Canal de nível 1. O fabricante vende seu produto para um grande distribuidor que atua tanto no atacado como no varejo, onde alcança diretamente o consumidor final. Canal de nível 2. A indústria repassa o produto a um distribuidor que, por sua vez, o venderá exclusivamente para o varejo. O varejo faz a venda ao consumidor final. Canal de nível 3. É o canal mais tradicional, envolvendo distribuidor, representante, varejo e cliente. Os tipos de distribuição. Existem três tipos principais de distribuição. A escolha entre as formas de distribuição de produtos depende das características do negócio. Distribuição exclusiva. Distribuição seletiva. Distribuição intensiva. Canais de distribuição reversos. Em vez de levarem produtos aos clientes, os canais de distribuição reversos fazem o caminho contrário, devolvem os produtos comercializados ou parte deles ao fabricante. Chegando à página 53, veremos agora sobre o nível de serviço ao cliente. Na busca por esta diferenciação, a logística vem assumindo um papel importante e cada vez mais decisivo para a manutenção dos clientes atuais, bem como no de atrair, conquistar e manter novos clientes. Neste sentido, torna-se vital a mensuração do nível de serviço logístico, que consiste em avaliar o ciclo do pedido, considerando desde a recepção do pedido até a entrega deste ao cliente, sendo que, em alguns casos, esse processo vai até as funções de montagem, assistência técnica e outros tipos de apoio ao cliente no uso do produto e ou serviço adquirido. Como principais indicadores de nível de serviço logístico podem ser destacados: tempo médio de entrega, variabilidade do tempo de entrega, informações sobre o atendimento do pedido, rastreabilidade, serviços de urgência, resolução de reclamações, políticas de devolução, procedimentos de cobrança, flexibilidade do sistema, serviços técnicos, nível de estoque, reposição temporária do produto durante reparos. Agora, na página 55, veremos sobre a gestão de transportes. Gestão de transportes é o controle da movimentação física de uma carga entre um ponto e outro. A gestão de transportes, quando aliada a um sistema eficaz, em inúmeros quesitos, pois controla todos os gastos que envolvem tanto o veículo quanto o transporte que é realizado por ele. Ainda na página 55, estudaremos agora sobre a gestão de armazenagem. A armazenagem envolve a administração dos espaços necessários para que os materiais sejam mantidos estocados na própria fábrica ou em armazéns de empresas especializadas. Essa atividade é muito importante, já que muitas vezes diminui a distância entre vendedor e comprador. A armazenagem possui quatro atividades básicas: recebimento, estocagem, administração de pedidos e expedição. Funções da armazenagem. Os depósitos prestam quatro classes principais de serviços ao usuário. O projeto da facilidade geralmente reflete a natureza dos serviços que esta desempenha. Tais serviços são: abrigo de produtos, consolidação, transferência e transbordo, agrupamento. Na página 58 veremos sobre gestão de estoques. Hoje em dia, se fala muito da importância de contar com um controle de estoque, o que pode decorrer do fato desse setor por muito tempo, não ter recebido a atenção que merecia, levando muitas empresas ao prejuízo. A importância para a empresa de contar com um gerenciamento de estoque inteligente está na grande variedade de benefícios que oferece para a organização como um todo. As vantagens de fazer a gestão do estoque: identificar demanda do mercado, não perder vendas, evitar prejuízos, planejar vendas, planejar produção. Agora veremos sobre sistemas de gerenciamento de estoque na página 61. Quem trabalha com armazenamento e movimentação de mercadorias não pode abrir mão de um bom sistema de controle de estoque. Depender de processos manuais não raro resulta em erros. E no estoque, errar é o mesmo que perder dinheiro. Quando a estrutura é enxuta e a movimentação de produtos não é intensa, não é incomum que o gestor desconsidere a importância de um sistema de controle de estoque automatizado. Afinal, como esse tipo de ferramenta tem um custo, pode parecer mais econômico fazer um acompanhamento manual. Pode ser na planilha ou, pior ainda, no papel e caneta. O grande problema é que ir por esse caminho significa se enganar. Você não economiza, ao contrário, perde dinheiro ao virar as costas para a tecnologia e suas soluções na área de estoque. Controle simultâneo e total. Quando você abre seu estoque para a tecnologia, amplia o controle sobre o armazenamento e circulação de produtos, mas vai além. Todos os dados relacionados a esse setor podem ser acompanhados em tempo real pelo seu sistema online. E até mesmo longe da empresa, via dispositivos móveis, você pode consultar informações e acompanhar a movimentação no estoque. É o apoio à gestão que fica difícil de mensurar. Reduz a quantidade de erros. As informações de entrada e saída de mercadorias da sua empresa não podem escapar do radar. Além disso, é preciso que a comunicação interna esteja ajustada. Cuidar do estoque não deixa de ser uma ação de gestão de qualidade. Processos integrados. Um sistema de controle de estoque se torna ainda mais importante quando integrado dentro de um processo de gestão da empresa. Na prática, significa automatizar a relação dessa com outras áreas da empresa. Sempre que ocorre uma venda, isso gera um alerta de saída do estoque, atualização do inventário e, se necessário for, dá origem a uma ordem de reposição direcionada ao setor de compras. Facilita o estabelecimento de políticas de estoque. Não dá para correr o risco de continuar investindo em artigos que se acumulam no estoque e não têm saída. Da mesma forma, é um erro grave permitir que a empresa fique desabastecida das mercadorias mais importantes para a produção ou que mais interessam aos clientes. Como escolher um sistema de estoque? Conhecer as suas necessidades. Pesquisar no mercado um software que fique o mais próximo possível de atender exatamente aquilo que seu negócio precisa, da forma que deseja. Garanta também que o sistema de controle de estoque tem armazenamento em nuvem. Confira se ele oferece a integração que você tanto precisa implantar em sua empresa. Priorize sistemas fáceis de lidar no dia a dia, intuitivos, rápidos e que, em caso de qualquer problema, contém com uma equipe de suporte capaz de oferecer um atendimento à altura do desejado. A próxima abordagem, caros alunos, será sobre gestão de custos na logística de distribuição de produtos e poderá acompanhar a partir da página 64. Garantir uma boa gestão de custos logísticos é fundamental para manter os processos eficientes, além de garantir bons resultados e uma lucratividade satisfatória que permita manter a empresa competitiva no mercado. Os custos logísticos são todos os gastos relacionados às atividades logísticas de um negócio. Entre eles, podemos destacar a armazenagem, o transporte e a frota. Gestão dos custos logísticos está dividida em divisão de gastos, estrutura de custos e metodologias de custeio. Custos logísticos. Os custos logísticos representam um tipo de custo muito significativo dentro das empresas que são identificadas nos estoques, inventário, embalagem, fluxo de informações, movimentação, aspectos legais, planejamento operacional, armazenagem e serviço ao cliente, até suprimentos, transportes e planejamento estratégico. A falta de informações sobre custos é uma das maiores causas para a dificuldade que muitas companhias têm no processo de adoção de uma abordagem integrada para a logística e para o gerenciamento de distribuição. ou mais importante é o conhecimento do tomador de decisão sobre a informação disponibilizada. É preciso saber o que está sendo considerado no modelo e conhecer suas limitações. O gerenciamento de custos logísticos pode ser mais ou menos focado de acordo com o objetivo desejado. Custo de armazenagem. São aqueles aplicados nas estruturas e condições necessárias para que a empresa possa guardar seus produtos adequadamente. Podemos citar como exemplo aluguel de armazenagem, aquisições de paletes, custo com pessoal de armazenagem, etc. Os custos de armazenagem são gerados pela produção que não é vendida. Assim, irá impactar negativamente o resultado. Custos com estoques. São aqueles gerados a partir da necessidade de estocar os materiais. Investir em estoque custa dinheiro, empata capital e enfatiza a questão do custo de oportunidade. Custo com transporte. Geralmente, os custos de transportes alcançam cifras consideráveis. Em quase todas as empresas, esse custo incide de 1 a 2% sobre o faturamento total. De acordo com os produtos ou clientes, às vezes, chega-se a 7%. Esse custo geralmente dá origem às despesas com frete que está incluída no preço. Ainda dando continuidade ao curso na página 69, veremos sobre o suprimento, apoio à manufatura e distribuição física. No suprimento, uma ferramenta de custeio pode favorecer no critério de seleção de fornecedores, na definição dos tamanhos dos lotes de compras e na determinação da política de estoques. No passado, a função compras era avaliada em função do preço de compra dos insumos. Hoje, existe uma transformação conceitual neste processo, uma vez que o preço de compra passa a ser visto apenas como um dos custos de aquisição, que considera os custos de colocação do pedido, transporte, recebimento e estoque de materiais. Na produção, para a logística, a ferramenta de custos de produção deve estar voltada às necessidades do planejamento e controle da produção, a fim de apoiar decisões referentes aos tamanhos de lotes e a locação da produção entre as plantas e as linhas de produção. Na distribuição física, pode ser um sistema abrangendo todas as atividades desde a saída da linha de produção até a entrega. O importante neste tipo de sistema é conseguir o rastreamento dos custos através da estrutura logística, evitando o rateio indiscriminado de custos. Assim, é possível mensurar custos dos canais de distribuição dos clientes e até mesmo das entregas. Agora, na página 72, veremos os 7 principais custos logísticos, que são 1. Estoque e armazenagem. Os gastos com estoque se dividem em custo de produto, custo de falta do produto e custo de manutenção. 2. Embalagem. A embalagem é fundamental não somente para causar uma ótima impressão no cliente ao receber seu produto, mas também porque o acondicionamento correto dos itens evita acidentes e defeitos nas mercadorias, redobrando a segurança. 3. Transportes e fretes. As despesas envolvem aquisição de veículos, manutenção, ociosidade, depreciação, combustível, entre outros. 4. Logística tributária. Os principais impostos que incidem na logística, IRPJ, Imposto de Renda Pessoas Jurídicas, CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS/PASEP, Contribuição para os Programas de Integração e Formação do Patrimônio do Servidor Público, COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, ICMS, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal, ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 5. Tecnologia. O uso de plataformas digitais está se tornando algo cada vez mais imprescindível para que a logística nas empresas opere em alta performance. Com a ajuda dessas plataformas, procedimentos burocráticos ou repetitivos são eliminados, da mesma forma que erros e inconsistências são drasticamente reduzidos. O resultado é a agilidade e também a redução de custos em médio e longo prazo. 6. Operações de distribuição. Existem vários detalhes e gastos operacionais como custos fixos, aluguel e taxas do espaço físico, equipamentos, salários, impostos, custos variáveis, manutenção, mão de obra e horas extras, seguros de cargas, pneus, combustível e lubrificantes, compra de peças. 7. Custo humano. É preciso considerar os salários dos gestores de frotas e dos outros colaboradores que fazem parte da equipe logística. Na página 76, estudaremos sobre o plano de ação específico para cada área. Ter conhecimento dos custos logísticos é uma etapa essencial para saber como reduzi-los. Como as despesas são bem diferentes entre si, os gestores devem criar um plano de ação pensando em cada elo do sistema logístico e buscar formas de aprimorar todas as etapas. As etapas são: mapeamento de processos, automação de tarefas, uso de sistemas integrados, relacionamento com fornecedores, estratégias de armazenagem, distribuição e controle de estoques. Na página 80 também poderá verificar os 4 erros fatais na otimização de custos, que são: 1. Dispensar o uso de embalagens adequadas. Muitos negócios pensam que esse investimento não se justifica, uma vez que o mais importante, de fato, é a qualidade do produto que está sendo enviado. Contudo, é preciso lembrar que uma mercadoria, até chegar ao seu destino final, estará sujeita a muita movimentação e intempéries. 2. Não atentar à cubagem. Otimizar o espaço dentro de um caminhão e cuidar do processo de acomodação dos itens em um veículo é conhecido como cubagem. Ela é calculada como base no peso e no volume de uma mercadoria e tem impacto direto no valor do frete. 3. Não otimizar as rotas. Essas rotas otimizadas levam em conta os pontos de entrega, o caminho total a ser percorrido, gastos de combustível, horas de trabalho do motorista, entre outros aspectos e variáveis. Quando esse planejamento é realizado, é possível gerenciar riscos, evitar atrasos e reduzir custos operacionais, além de lidar com problemas como ociosidade da frota ou desgaste de um determinado veículo. 4. Não fazer o rastreamento dos pedidos. Esse monitoramento em tempo real possibilita que gestores identifiquem riscos e problemas. Assim, podem tomar decisões mais ágeis e acertadas, como fazer um atendimento mais qualificado para o consumidor ou notificar casos de atraso. Essa ferramenta também colabora com o controle e a segurança da carga. Com monitoramento à distância, a empresa pode acompanhar o desempenho do motorista e garantir que os padrões de qualidade determinados estão sendo cumpridos.